os meninos de varão. Ouvi dizer que tu anda dizendo que não me quer mais, que as nossas fotos apagou das suas redes sociais. Quem vê assim não imagina que é o oposto do que tá falando, e que sou eu que as suas chamadas fica rejeitando. Se eu der um print na tela do celular e resolver nossas conversas espalhar, todo mundo vai saber que tu ainda me ama e todo dia me chama pra dormir na sua cama. Se eu der um print na tela do celular e resolver nossas conversas espalhar, todo mundo vai saber que tu ainda me ama e todo dia me chama pra dormir na sua cama. Se eu der um